Ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, são 9:06 e vocês estão à escuta de mais uma missão, as Manhãs Românticas. E então estou na presença de Lourenço, da Nova até ao meio-dia. E hoje somos o 29 de março de 2022 e estamos quase ao mês de abril. Isto, os meses passam a voar. É como o tempo ontem estava bom, hoje já está um bocadinho coberto e vamos ter um bocadinho de chuva. Então, nesta manhã, estamos com o tempo de chuva, mas espero que não venha muita. Mas a gente também precisa de um bocadinho, não é? Estamos a precisar de um bocadinho de água. E espero que venha um bocadinho, mas que não faça estrago. Então, vamos continuar com as nossas músicas. E para quem trabalha, um ótimo trabalho, muita coragem. E para quem viaja, também muita boa viagem e que tenham muito cuidado nas estradas. E tudo de bom, e espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana, que esteve bom, por acaso teve um dia maravilhoso, e então continuemos com as nossas emissões até ao meio-dia com muita música. Já tentei esquecer, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Quando tu não estás, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não estás, tem o sufoco que nunca tem fim. Se tu vais, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Não está, não está, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não está, não está, fico meio perdido. Quando tu te vais, é yeah.

mas calo meu peito, porque amar aceito. Como se eu fosse cega, surda, muda, assim tu me queres sempre para teu lado. Como se eu fosse cega, surda, muda, é como convém. Ora, estamos então à escuta de Agatha. Agatha é uma artista que vai cá estar no dia 30 de abril na sala de festa de São Privé, São Mamá. Um baile organizado por a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris, que estará eminente neste baile. Então, a entrada é 10 euros e a DDROM 8 euros. Então, espero que vocês estejam presentes para ir a este baile da Agatha. Porque amar aceito, como se eu fosse cega, surda, muda, assim tu me queres sempre ao teu lado. Como se eu fosse cega, surda, muda, é como convém aos teus pecados. Como se eu fosse cega, surda, muda, como uma de Ruga, Ruga, para quem gosta de dançar. E ao fim desta música iremos passar uma página do pulo e a seguir viraremos com a nossa música da manhã romântica. Então, até já. Deixa meu som te levar. Gosto de ver o teu corpo mexendo assim sem parar. Bailando rumba cadente, seduzindo meu olhar. Vou me perder nessa noite, porque eu quero te encontrar. É noite de lua cheia, mulher, eu vou te encontrar.

pela memória não esquecer. Teu sorriso me conquista num segundo, tornas-te o meu mundo de prazer. Só tu tens esse poder. Por ti, mas se não sabes que eu sou. Louco por ti, louco por ti, sabes que sou. Pela que me guia, minha companhia és tu. Sabes que sim, este sonho nunca acaba. Ora então, e continuamos com Tony Carreira, Não Te Vás Sem Mim. Até vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço da Nova até ao meio-dia. Espero que vocês estejam todos bem desse lado, à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Pacto entre nós, quero quebrar por amor. Quanto de ti eu sei, já tens alguém. Coisa que eu não quis saber, eu já convém a dizer. Não te vás sem mim, quero mais de ti. Não te vás sem mim, quero mais. Quem sabe

de vida. Tu queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizeste. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porque tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Alto chegava, tens matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, que tu depois de me tirares a vida, me queiras ver crucificado ainda. Alto chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fiz exercice de respiration. Yeah. devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. You guys ready? I'm ready. Oh no, there she goes. Out there on the floor. She shot me with the bow. And all I see is her. Her body's like, whoa. Feitiça o meu olhar, ao sair do meu pensamento, poesia em movimento. E comparado no tempo a vê-la dançar, ela sabe quando a vejo, incendeia o meu desejo. 10 horas e 15 minutos, estamos à escuta de Micael Carreira, Dança Comigo, que este cantor é o filho de Tony Carreira. Dança comigo.

10:38 e estamos à escuta de António Marão junto à praia. Quem não se lembra destas antiguinhas músicas? Eu acho que toda a gente se lembra. Então, boa escuta e continuaremos com as nossas manhãs românticas. As paredes do quarto dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. La FM en couleur. Mas pensar que é mais uma tentativa.

noite de amor da nossa paixão. Nunca sei o que dizer. Eu só sei que te amo demais. E quando tu vens, já não sei o que fazer. Depois de uma briga, tu vens me abraçar. Que está tudo bem, mas quero que saibas que o meu grande amor és tu e mais ninguém. Eu juro que te amo, já não sei viver sem ti. Bem sabes que te quero para te fazer feliz. Eu juro que te amo. Vai ter que aceitar que é assim. fingir. Não prometo te esperar. Coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar. Tá esperando o quê? Adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Assim, tão leve.

Locale, c'est sur le 96.2 FM.

como um mar inquieto, como um mar em calma, sempre tão distante como o horizonte. Yeah, yeah. Gritando em silêncio, teu nome em meus lábios, só fica o eco do meu desengano. Sigo assim meu sonho de seguir-te amando. Será, será como tu queiras, mas assim será. Se tenho que esperar de 7 vidas mais, ficarei ancorada neste sentimento. Por amar-te assim, é ser minha sorte, é ser o meu castigo. Será que tanto amor estará proibido? E fico aqui morrendo por ter estado contigo. Por amar-te assim, com o passo da tua boca e sem poder deixar, tão perto da tua pele e sem poder tocar, ardendo de desejos em cada olhar. Pegada converti em sombra, penso no amor que me negaste um dia. Contando os segundos que faltam para ver-te, sendo-te culpado de minha própria sorte, sonho até desperta em fazer-te meu. Será, será como tu queiras, mas assim será. Tenho que esperar de 7 vidas mais, ficarei ancorada neste sentimento. Por amar-te assim, é ser minha sorte, é ser o meu castigo. Será que tanto amor estará proibido? E fico aqui morrendo por prestar contigo. Por amar-te assim, um passo da tua boca é sem poder deixar, tua pele sem poder tocá-la, ardendo de desejos em cada olhar. Por amar-te assim, por amar-te assim, por amar-te. Pasar, dime si te vas a buscar. Dame tu ubicación, yo te caigo. pone, tú me pones caliente. Vamos a gozarnos de espalda y de frente. Y después me dices cómo lo sientes, cómo lo sientes. Tú me pones caliente. Vamos a bailar atrás y a frente. Então diz-me como te sentes, como te sentes. Frio caliente, frio caliente, frio caliente. Se siente frio caliente, frio caliente, frio caliente. Frio caliente, frio caliente, frio caliente. Se siente frio caliente, frio caliente, frio caliente. Se não sei que te ponho louco, eu sei que me queres provar. Que me queres ter? Sim, eu sei que gosto de ti e que tu me queres também. O que vamos fazer? Eu quero dar-te mais, porque sei que a ti te gusta a maldade. Queres dar-me mais, porque sei que tu gostas que eu seja má. Tú me pones caliente. Vamos a gozarnos de espalda y de frente. Y después me dices cómo lo sientes, cómo lo sientes. Tú me pones caliente. Vamos a bailar atrás y a frente. Então diz-me cómo te sientes, cómo te sientes. Frío caliente, frío caliente, frío caliente. Se siente frío caliente, frío caliente, frío caliente. Frío caliente, frío caliente, frío caliente. Se siente frío caliente, frío caliente, frío caliente. assim, pelo mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar. Dói demais te amar assim, ver o mundo e não poder te dar. Porque tem que ser assim, ver os sonhos e perder no ar. Sérgio Rossi, Grupo Extra. Puse mis manos en fuego, pues juraba que eras tú. Ese libro abierto, tan soñado, donde no habían desengaños, cicatrices y otros años. Pensé que un amor sincero, esta vez. Seu amor faz tanta falta, saudade me bateu. Um lixo tô jogado, olhe só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Volta. Cicatriz, sabe, fez 10h46 minutos, estamos apenas de um quarto de hora do fim da nossa emissão As Manhãs Românticas. Então, vocês estão à escuta de bonitas músicas românticas aqui apresentado por Lourenço. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Já menti pra minha vida que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem. Perdão se eu te liguei outra vez, filha. Mas não engana.

amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo, tudo da minha, na minha vida. Quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é na minha vida, na minha vida. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, pois assim, vou-vos deixar e bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Muito bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Luís Montenegro assume estar na corrida. Ribão Esteves mantém o tabu sobre uma eventual candidatura à liderança do PSD. O autarca de Aveiro não fica surpreendido com a decisão anunciada hoje por Montenegro. Como a maioria absoluta torna-se ainda mais importante escrutinar o governo, é o argumento apresentado pelo Bloco de Esquerda para defender o regresso dos debates quinzenais da Assembleia da República. Neste jornal, olhamos ainda para as últimas informações sobre as negociações de paz entre russos e ucranianos que se realizam a esta hora. Agora na cidade turca de Istambul. Aguaceiros mais frequentes durante a tarde em Portugal continental. Na Ilha da Madeira, céu em geral nublado, com alguns aguaceiros fracos. Já nos Açores, nuvens que podem trazer chuva fraca ou chuvisco às ilhas dos grupos central e oriental.